Tô bebendo sem parar. Tô bebendo sem parar. Ah, já comi tudo que tinha nesse frigobar. Tô bebendo sem parar. Tô bebendo sem parar. Tô bebendo sem parar. Meu amor não vai voltar. RS Sunet, muito mais que internet. Vem com a gente, se conecte. Tem o plano ideal que combina com você. É a melhor opção. RS Sunet, toda qualidade. Não tem comparação. RS Sunet, muito mais que internet, mais streaming, telefonia fixa e TV. RS Sunet, com planos a partir de R$69,90, sem contrato de fidelidade. Fidelizamos os nossos clientes, não com multas, mas sim com satisfação. Instalação gratuita. Entre em contato pelo fone WhatsApp 3671-2514. RS Sunet. RS Sunet. Grupo Pacheco. Só te fez mal, mas o sinal dá verde pra você ser minha. Só minha. Eu tô aqui pra ficar, pra te fazer voltar a acreditar. Que vale a pena amar, que vale a pena amar. Eu tô aqui pra ficar, pra te fazer voltar a acreditar. Alguém só te fez mal, mas o sinal tá verde pra você ser minha. Só minha. Eu tô aqui pra ficar, pra te fazer voltar a acreditar. Que vale a pena amar, que vale a pena amar. Eu tô aqui pra ficar, pra te fazer voltar a acreditar. Na sua porta, deixe entrar. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais. Aqui, a música não para. senta do casa, não dá. Se você conseguiu ficar bem, é claro que consigo também. Essa beija até parou de doer. Põe um bailão aí na JBL e eu quero beber. Adivinha o que eu encontrei? Um vestidinho preto, aquele que cê tava usando na nossa primeira vez. Ainda tenho o teu cheiro, a lembrança do encontrei. O vestidinho preto, aquele que cê tava usando na nossa primeira vez. Ainda tem teu cheiro, a lembrança do beijo. Vestidinho preto na minha memória, as lágrimas rolando nesse quarto, não é o fim da nossa história. Novidade pra você aqui na Rádio Bailão. Opa! Baixe o nosso novo aplicativo em seu celular na Play Store. Rádio Bailão de Camaquã. E leve a nossa programação em seu celular aonde você estiver. Tá na Rádio Bailão? Tá bom demais. Oi. SS Turismo. Quer viajar com segurança e qualidade? Agora você tem uma nova opção. SS Turismo está à sua disposição para viagens, turismos, fretamentos, excursões. SS Turismo. Qualidade e conforto. Está localizado na rua Montenegro, número 59, bairro Viegas. Informações pelo fone WhatsApp 51980405640. Com Silvia Oliveira. SS Turismo, transportando e fazendo amigos. Essa é a sua rádio. Rádio Bailão. Ligada em você. Retrata o peito de um gaúcho apaixonado. Eu reconheço que sou um homem feioso e que a feiura caiu por cima de mim. Tenho no peito um coração amoroso e a bonitona que me quiser é assim. Se eu descobrir que me amas com firmeza, talvez uns tempos nós possa viver juntinho. Daí sou eu que desfruto esta beleza e tu desfrutas a penhura e o meu carinho. É tão bonito a gente amar e ser amado. Preciso ter beleza para deixar muitos corações aflitos. Porém o homem é feio por natureza, mas para amar não é preciso ser bonito. Vamos acabar com este apaixonamento, porque eu sou um gaúcho viajado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Thank you. pena que eu já vou me embora. Usa chapéu grande e bombacha espora. E eu que tava vendo o caso complicando, disse a meu Mariana que eu já vou me embora. Nem me rompeu o dia, me tirou da cama, encilhou o tordilho e saiu o campo afora. Eu fiquei zangado e saí dizendo: adeus Mariana, que eu já vou me embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando. Se era desta vez que eu daria o fora. Segurou a soiteira, veio contra mim. Eu disse: larga Mariana, e eu vou embora. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais! Aqui, a música não pá, tá. Opa! Essa guria é flora, ela é florão e trata gurizada, velho! Dá-lhe, menino! Pede para rodeio, ela é florão de trapa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa! Pede para rodeio, ela é florão de trapa, exala o seu perfume e a gurizada gosta. Quer ir para rodeio, ela é flor de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa. É de para rodeio, ela é flor de tropa, exala o seu perfume e a gurizada gosta. Eu fico louco só de olhar pra essa danada. Imagina nos meus braços, quem é que não quer? Vou dar um jeito de chamá-la pra dançar. Com certeza eu vou chegar no ouvido dessa mulher. Eu fico louco só de olhar pra essa danada. Imagina nos meus braços, quem é que não quer? Vou dar um jeito de chamá-la pra dançar. Com certeza eu vou chegar no ouvido dessa mulher. Diga, guria, qual o teu segredo? E me mostre o caminho pra ganhar seus beijos. Eu sei que não é fácil, você sabe como é. Qualquer homem enlouquece de joelho aos seus pés. Ere para rodeio, ela é florão de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa. Ere para rodeio, ela é florão de tropa, exala seu perfume e a gurizada gosta. E pra cantar com o grupo Minuano, orgulhosamente combinamos Chiquito e Bordoneio. Chega pra cá, tio Chico e Márcio, fala! Vamos junto, Minuano! Ere para rodeio, ela é florão de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa. Ere para rodeio, ela é florão de tropa, exala seu perfume e a gurizada gosta. É de para rodeio, ela é flor de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa. É de para rodeio, ela é flor de tropa, exala seu perfume e a gurizada gosta. Eu fico louco só de olhar pra essa danada. Imagina nos meus braços, quem é que não quer? Vou dar um jeito de chamá-la pra dançar. Com certeza eu vou chegar no ouvido dessa mulher. Eu fico louco só de olhar pra essa danada. Imagina nos meus braços, quem é que não quer? Vou dar um jeito de chamá-la pra dançar. E com certeza vou chegar no ouvido dessa mulher. Diga, guria, qual é teu segredo? Me mostra o caminho pra ganhar seus beijos. Eu sei que não é fácil, você sabe como é. Qualquer homem enlouquece de joelho aos seus pés. É de para rodeio, ela é florão de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha massa. É de para rodeio, ela é florão de tropa, exala seu perfume e a gurizada gosta. É de para rodeio, ela é florão de tropa, chama a atenção, lá vem ela, minha nossa. É de para rodeio, ela é florão de tropa, exala o seu perfume e a gurizada gosta. É de para rodeio, ela é florão de tropa, chama atenção, meu parceiro, lá vem ela, minha nossa. Ela é florão de tropa, aí é uma capa de revista, Minuano. Valeu, Minuano. Gosta. Essa é a sua rádio. Rádio Bailão. Ligada em você. Vai ter coragem de dizer adeus e esquecer de uma vez essa paixão. Você diz que já não gosta de mim, está cansada de viver sempre assim, todo dia brigando e vivendo a mesma história. Quem de nós vai ter coragem de dizer adeus e calar a voz que vem do coração? Sempre digo que não te quero mais e acabo sempre voltando atrás, mas no fundo a verdade de tudo é que a gente se adora. Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado, sair procurando olhos fechados, um novo caminho. Ilusão é olhar e não ver o que está frente a frente, sonhar outro amor e ganhar de presente o mesmo carinho. Subiu, subiu. Não adianta eu tentar te esquecer, nem você do meu amor se esconder. Tudo passa e a gente se abraça e volta pra casa. Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado, sair procurando de olhos fechados um novo caminho. Sonhar outro amor e ganhar de presente o mesmo carinho. Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado, sair procurando de olhos fechados um novo caminho. Ilusão é olhar e não ver o que está frente a frente, sonhar outro vai ter coragem de dizer adeus. SS Turismo. Quer viajar com segurança e qualidade? Agora você tem uma nova opção. SS Turismo está à sua disposição para viagens, turismos, fretamentos, excursões. SS Turismo, qualidade e conforto. Está localizado na Rua Montenegro, número 59, bairro Viegas. Informações pelo fone WhatsApp 51 980 405640, com Silvia Oliveira. SS Turismo, transportando e fazendo amigos. Venha saborear aquele delicioso almoço no Clube Honorato. De segunda a sábado, comida caseira feita na hora. E temos também marmitex. E nas segundas, quartas e sextas, aquela maravilhosa janta e lanches variados. E para você que gosta de futebol, contamos com duas TVs de 70 polegadas. Clube Honorato. Fica na Rua Walter Quez, número 788. Temos também teleentrega pelo fone 99997 6872 ou 99188-1419. Aceitamos Pix. Clube Honorato agradece a sua presença. Serralheria Bergmann, fabricação de portões de contrapeso e de estufa, grades, janelas e soldas em geral. Serralheria Bergmann fica na Rua Colômbia, número 1760, esquina com a Rua Jango Castro, bairro Santa Marta. Telefone 3671-1618. Fone Whats 996-88-5092. Falar com Paulo, Serralheria Bergmann. Ouça agora algumas das super ofertas e promoções da Casa de Carnes Camaquense. Pernil de porco com pele, R$13,90. Agulha bovina, R$17,90. Costela bovina de primeira, R$32,90. Costela de porco, R$18,90. Costela bovina minga, R$25,90. Guisado de segunda, R$15,90. Lombo de porco, R$15,90. Paleta bovina, R$19,90. Paleta de porco com pele, R$11,99. Peito bovino, R$19,90. E o gás de cozinha, a R$100, no dinheiro ou no Pix. Camaquã, distribuidora de gás e água. Teleentrega, 519-9382-9127 ou 519-9247-5014. Casa de Carnes Camaquense. Açougue, frutas, verduras, bebidas em geral. Aberto todos os dias, de segunda a segunda, das 7h30 às 21h, sem fechar o meio-dia. Atendimento normal nos feriados e domingos. Casa de Carnes Camaquense fica localizado na Rua José de Souza Castro, número 1520, bairro Olaria. Casa de Carnes Camaquense, a sua melhor opção pro seu dia a dia. Vem aí o Jantar Baile Beneficente do Pinguim e Ação Entre Amigos. É dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas, na sede dos aposentados e pensionistas de Camaquã, localizado na Rua Marechal Floriano, número 17. Animação com Os Versáteis. Valor do ingresso, R$ 35. Adquira já o seu ingresso antecipado com o Pinguim pelo fone Whats 998-48-3988 998-48-3988. É dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas. Jantar baile beneficente do Pinguim e Ação Entre Amigos. A Vencato Casas informa a todos os clientes que está em novo endereço, em frente à Praça Zeca Neto, no coração da cidade. Visite-nos e aproveite para realizar o sonho da casa própria. Trabalhamos com todos os modelos de casas de madeira e alvenaria. Somos especializados na fabricação, acabamento e revestimento. Casas, pergolados, decks, galpões, fachadas, interior, cercas e porteiras. Faça o seu orçamento. Do projeto à execução é com a Vencato Casas, agora em novo endereço. Osvaldo de Souza Gomes, 114, em frente à Praça Zeca Neto. Ou pelo Whats 98046-3826. Siga Vencato Casas nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve. E a gente curte. Essa é a sua rádio. Rádio Bailão. Aqui só toca música boa. Sorria hoje pra chorar. Porque você jogou tudo fora. Porque você jogou tudo fora. Me desvaleu a pena viver de mentiras, quando eu te dei um amor de verdade. Porque você jogou tudo fora. Porque você jogou tudo fora. Não quero discutir quem tá com a razão, mas responde a última pergunta. do meu coração. Se você tá feliz agora, então por que você só chora? Você jura que sempre me amou, porque jogou tudo fora. Se você tá feliz agora, então por que você só chora? Você jura que sempre me amou, porque jogou tudo fora. Diz que tá chorando, posta sorrindo, mas o seu coração não consegue me mandar embora. Quem tá com a razão? Mas responde a última pergunta do meu coração. Se você tá feliz agora, então por que você só chora? Você jura que sempre me amou, porque jogou tudo fora. Se você tá feliz agora, então por que você só chora? Você jura que sempre me amou, porque jogou tudo fora. Diz que tá chorando, posta sorrindo, mas o seu coração não consegue me mandar embora. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais. Repanda já livre. Ouça, porque estás sozinha, com essa tristeza no olhar. Desculpe a minha intromissão, bateu forte o coração quando eu vi você chorar. Copa americana, mesa de metal, sobre a mesa, não combina com seu corpo sensual, muito menos com sua beleza. Nova americano, mesa de metal, garrafa vazia sobre a mesa, não combina com seu corpo sensual, muito menos com sua beleza. Traz mais um copo pra eu beber, traz mais cerveja pra nós tomar. O pior que pode acontecer é ela pra mim se apaixonar. Traz mais um copo pra eu beber com ela, traz mais cerveja pra nós tomar. E se não quiser me obedecer, garçom, eu vou quebrar tudinho nesse bar. E aí, Daniel, bora beber uma? Só se for agora, Delo. Traz mais um copo pra eu beber, traz mais cerveja pra nós tomar. O pior que pode acontecer, se apaixonar. Traz mais um copo pra eu beber com ela, traz mais cerveja pra nós tomar. E se não quiser me obedecer, garçom, eu vou quebrar tudinho nesse bar. Garçom me olhando de um jeito estranho, você dizendo ele é meu ex. Se ele vier pra cima eu lhe lanho todo, quem vai se arrepender pelo que fez? Garçom me olhando de um jeito estranho, você dizendo ele é meu ex. Se ele vier pra cima eu lhe lanho todo, quem vai se arrepender pelo que fez? Traz mais um copo pra eu beber, traz mais cerveja pra nós tomar. O pior que pode acontecer é ela por mim se apaixonar. Traz mais um copo pra eu beber com ela, traz mais cerveja pra nós tomar. E se não quiser me obedecer, garçom, eu vou quebrar tudinho nesse bar. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais! Aqui a música não para! Alô, corpo e alma, bora cantar essa com a gente? Vida de luxo! Alô, Adson e Alana, isso sim que é riqueza! Não prometo anel de brilhantes, mas prometo te respeitar e fazer seu café da manhã todo dia antes de trabalhar. Me promete ajudar com as crianças e na sexta sair pra dançar. No domingo irmos pra igreja e me pôr em primeiro lugar. Não prometo um carro conversível, mas de moto também chega lá. Uma casa bem simplesinha, mas amor nunca vai faltar. No casório não tem nenhum luxo, sem champanhe, sem caviar. Tem cerveja e muitos amigos, e tem música pra festejar. Não prometo mansão com piscina, não prometo ter carro de luxo, mas promete ter filhos, cachorro, ficar velho junto. Não prometo viajar pras Maldivas, não prometo iate de luxo, mas promete nosso casamento, churrasco gaúcho. Isso sim é que é vida de luxo. Vida de luxo é ter quem ama perto da gente. Ostentação é ter paz e fé pra seguir em frente. Não prometo anel de brilhantes, mas prometo te respeitar e fazer seu café da manhã todo dia antes de trabalhar. Me promete ajudar com as crianças e na sexta sair pra dançar. No domingo irmos pra igreja e me pôr em primeiro lugar. Não prometo um carro conversível, mas de moto também chega lá. Uma casa bem simplesinha, mas amor nunca vai faltar. No casório não tem nenhum luxo, sem champanhe, sem caviar. Tem cerveja e muitos amigos, e tem música pra festejar. Não prometo mansão com piscina, não prometo ter carro de luxo, mas promete ter filhos, cachorro, ficar velho junto. Não prometo viajar pras Maldivas, não prometo iate de luxo, mas promete nosso casamento, churrasco gaúcho. Não prometo mansão com piscina, não prometo ter carro de luxo, mas promete ter filhos, cachorro, ficar velho junto. Não prometo viajar pras Maldivas, não prometo iate de luxo, mas promete em nosso casamento, churrasco gaúcho. Isso sim é que é vida de luxo. Essa é a sua rádio. Rádio Bainão. Ligada em você. Vem. Que boca é essa sua? Que é isso, gente? Preciso que essa noite só dure pra sempre. Tem algo diferente que leva pra lua. Apeguei e ela também se apegou. Tudo encaixou. A noite inteirinha foi aquele amor. Em cima da cama a gente se pegou. E bebeu, e beijou. O gosto da cerveja é mais gostoso quando tá, tá no gostinho do seu beijo longo. O gosto da cerveja do seu beijo longo. Quanto mais demora, mais eu me apaixono. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É tal agaço. Que boca é essa sua? Que é isso, gente? Preciso que essa noite só dure pra sempre. Tem algo diferente que leva pra lua. Me apeguei e ela também se apegou. Tudo a noite inteirinha foi aquele amor. Em cima da cama a gente se pegou. Me bebeu e beijou. O gosto da cerveja é mais gostoso quando tá, tá no gostinho do seu beijo longo. O gosto da cerveja é mais gostoso quando me apaixono. É da munição pra você atirar. E o alvo é meu coração. Meu erro foi te perdoar. Eu sei você não vai mudar, mas eu assumo o risco de continuar, mesmo sabendo que vai machucar. Vai entender, o coração anda gostando de sofrer. Você é o erro que eu adoro cometer, e eu vou sabendo que eu vou me arrepender. Mas é que a sua cama compensa. Eu sofro, mas você vale a pena. Você é o erro que eu adoro cometer, e eu vou sabendo que eu vou me arrepender. Mas é que a sua cama compensa. Eu sofro, mas você vale a pena. Vai entender, o coração anda gostando de sofrer. Te dar uma segunda chance é a munição pra você atirar. E o alvo é meu coração. Meu erro foi te perdoar. Eu sei você não vai mudar, mas eu assumo o risco de continuar, mesmo sabendo que vai machucar. Vai entender, o coração anda gostando de sofrer. Você é o erro que eu adoro cometer, e eu vou sabendo que eu vou me arrepender. Mas é que a sua cama compensa. Eu sofro, mas cê vale a pena. Você é o erro que eu adoro cometer, e eu vou sabendo que eu vou me arrepender. Mas é que a sua cama compensa. Eu sofro, mas cê vale a pena. Vai entender, o coração anda gostando de sofrer. Que essa cama compensa. Eu sofro, mas cê vale a pena. Vai entender, o coração anda gostando de sofrer. Miro Acabamentos, construção de casas, reformas de casas em geral, reformas de banheiros e trabalhamos com porcelanato, revestimento em porcelanato, revestimento com Miracema, execução conforme o projeto, orçamento sem compromisso, WhatsApp 519-9868-3132, 99868-3132, com Miro Santos. Visite Miro Acabamentos também no Instagram e no Facebook, Miro Acabamentos. JC Gomes, materiais de construção, aonde você encontra tudo, desde fundamentos essenciais até acabamentos sofisticados, areia, cimentos, tijolos, ferramentas, tintas, pisos, revestimentos e muito mais. Nossa equipe de atendimento está pronta para recebê-los com um sorriso caloroso e um atendimento personalizado. Na JC Gomes, a satisfação dos nossos clientes é a nossa prioridade. Afinal, construir sua uma casa é construir o seu sonho. E estamos aqui para fazer parte desta jornada junto com você. JC Gomes, Materiais de Construção, está localizada na Avenida Presidente Vargas, 1472. Fone Whats 986-006921 ou 3671-2943 ou 3671-5442. Com entrega rápida na cidade e no interior. JC Gomes, Materiais de Construção. Pensa naquela comida caseira, com aquele tempero especial. Virtual Comida Caseira e Lanches. Temos Marmitex Econômica a partir de R$10. Marmitex de segunda a sábado. Cardápios variados. A la minuta, lanches, bebidas em geral. Promoção de X-Salada a partir de R$10. Virtual Comida Caseira e Lanches. Esquinão 7 de setembro com a Walter Kess, número 911. Temos teleentrega. WhatsApp 519-8029-8486 ou 519-89-264708. Aceitamos todos os tipos de cartões. Qualidade e bom atendimento que só você conhece. Virtual Comida Caseira e Lanches. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais. Aqui a música não pá. Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana para ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, a gente pode ser feliz. É com você, Helena. E hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, na bem da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me diz. Fala, né? Castelhana, se você me ama, me fala, me diz, me conta. Me ama, me conta. Me ama, a gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. Gaúcho da Fronteira, que honra! Muito obrigado por esse momento tão especial na nossa vida. Obrigado, 50 anos de carreira do Gaúcho. Dia do Gaúcho hoje é comemoração. Obrigado, meus irmãos. Mais uma vez o carinho de vocês. Obrigado. Obrigado, São Paulo. Volta lá em casa. Obrigado, Rio Grande, Brasil. Volta lá em casa rápido, que eu tô com muita saudade de você, mas tô com mais saudade do Shark, viu? Com certeza. Fiquem com Deus. Obrigado, obrigado, São Paulo. Bom, nós vamos cantar umas músicas das mais conhecidas de vocês. E vou convidar esta gurizada que veio de Campo Grande para nós amadrinhar. Grupo Tradição, conhecido já de todos vocês. E vamos cantar Vaneirão Sambado para vocês. E é quente, mais ou menos desse jeito. Patrick, onde está a sua Patrick? Essa é a sua rádio. Rádio Bailão. Cada é em você. Alma pura, reconstruindo minha vida e refazendo minha história com você. Pra viver essa paixão, eu fugi da solidão. Tive medo, senti frio sem você. Noites longas. Construindo minha vida e refazendo minha história com você. Pra viver essa paixão, eu fugi da solidão. Tive medo, senti frio sem você. Noites longas. Rádio Bailão, tá no bailão? Tá bom demais! Aqui a música não para! Oi, gente, meu nome é Isis Zima e eu também tô aqui na Rádio Bailão da cidade de Camaquã. Um beijo pra vocês e não esqueçam, bailão também é pra criança! Isis Zima, a princesa do bailão. Pense que eu não estou tentando te esquecer, mas meus olhos brilham tanto quando eu lembro de você. Sinto saudade e não passa, tá terrível, nada tem graça. música, coração desaba. Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu. Bailão, tá no bailão? Tá bom demais! Aqui a música não para! A procura da felicidade, vou andando.

não passa. Eu tô falando sério. Isso não deveria ter começado, mas eu caí no teu papo furado e aceitei me envolver. Eu fiz errado. Não se preocupa com seu coração, que eu não tô brincando. Eu vou deixar ela confia que eu tenho um plano. Eu não nasci pra ser a outra. Eu não nasci pra ser feita de boa. Gente, tudo bem com você? Espero que sim! Coisa boa ter a sua companhia! Bora deixar tudo ainda melhor com sucessos que você só curte aqui na Rádio Bailão. O tempo todo no maior astral. Tá na Bailão? Tá bom demais! Música e alegria, Rádio Bailão. Mas depois que superei, eu me transformei. Eu malhei, me cuidei, até o cabelo eu mudei. Sorte minha, azar do meu ex, que perdeu o amor da boiadeira, que perdeu a parceira de cerveja. Prepara pra viver na bagaceira. E eu tô gata, cheirosa, de chapéu e bota no bailão. Conselho pros boys, esconde o coração, esconde o coração. E eu tô gata, cheirosa, de chapéu. Veja, ele se

a gente imaginava. Não te fazia bem, mas não largava. Quando era pra te amar, te deu traição. E agora não aguenta a separação. Vive te ligando, me ameaçando. Passou da hora disso acabar. Não ter vestígios dele pra se preocupar. Será que é pedir demais? Deixa a gente amar em paz. Deixa a gente amar em paz. Porque quando era sua, preferi. Rádio Bailão, tá na Bailão? Tá bom demais! Aqui, a música não para! Se a saudade não doeste assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim, expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse com amor, você sabe que ganhou. Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Escolher em te amar ou poder te esquecer. Sei que meu coração pediria duas vezes você.

O Popcar te oferece agilidade, mas seu aplicativo é o Popcar. Pra ir naquela festa vá de Popcar, porque na hora que precisar, só o Popcar vai te levar e te buscar. Em Camaquã, em São Lourenço do Sul, Popcar. Telefone 51 99196-0423. Mobilidade urbana é com o Popcar. Vem aí o Jantar Baile Beneficente do Pinguim e Ação Entre Amigos. É dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas, na sede dos aposentados e pensionistas de Camaquã, localizado na rua Marechal Floriano, número 17. Animação com Os Versáteis. Valor do ingresso, R$ 35. Adquira já o seu ingresso antecipado com o Pinguim pelo fone WhatsApp 998-48-3988 998-48-3988. É dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas. Jantar baile beneficente do Pinguim e Ação Entre Amigos. A Vencato Casas informa a todos os clientes que está em novo endereço, em frente à Praça Zeca Neto, no coração da cidade. Visite-nos e aproveite para realizar o sonho da casa própria. Trabalhamos com todos os modelos de casas de madeira e alvenaria. Somos especializados na fabricação, acabamento e revestimento. Casas, pergolados, decks, galpões, fachadas, interior, cercas e porteiras. Faça o seu orçamento. Do projeto à execução é com a Vencato Casas, agora em novo endereço. Osvaldo de Souza Gomes, 114, em frente à Praça Zeca Neto. Ou pelo WhatsApp 98046-3826. Siga Vencato Casas nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Profissionais que não te deixam na mão. Quem conhece, confia, vem pra União. Preço justo que não tem em nenhum outro. União tem compromisso e segurança em dobro. Aqui tem câmeras, alarmes, com o melhor preço tem. Cerca elétrica e motor de portão. Vem que vem, fechaduras eletrônicas tem. O sistema de segurança União. Vem que tem. Falou em compromisso com o cliente e seriedade, falou no Sistema de Segurança União. Quem conhece, confia. A Master Sports, a loja de todas as torcidas e de todos os esportes, agora em parceria com a Rádio Bailão. Venha conferir chuteiras, bolas para todos os tipos de esportes, meias, calções, caneleiras, luvas de goleiro, tornozeleiras, camisetas de times europeus, redes para futebol, vôlei, redes de proteção para casas, ginásios, artigos para natação, ciclismo e aquele tênis para uma caminhada ou no dia a dia. E conheça a mais completa linha da região de produtos oficiais e licenciados da Dupla Grenal. Tudo com preços que cabem no seu bolso e aquele atendimento especial. Júlio de Castilhos, número 532, fone 98933-0373. Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte. Vestidinho preto, Dali Boy. Todo amassado no fundo do guarda-roupa, adivinha o que eu encontrei? Um vestidinho preto, aquele que cê tava usando na nossa primeira vez. Ainda tenho o teu cheiro, a lembrança do rolando nesse quarto, não é o fim.

Oi. Oi. Que bom que você tá bem agora. Graças a ti que ligou. Ana, não se preocupa. Isso nunca mais vai acontecer, tá? Promete? Quer casar comigo? Amor, casa comigo, deixa eu te fazer feliz. Uma lareira no canto de uma casinha no campo é tudo que eu sempre quis. Amor, casa comigo, deixa eu te fazer feliz. Uma lareira no canto de uma casinha no campo é tudo que eu sempre quis. Oh, com a gente, muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Rádio Bailão. Tá na Bailão? Tá bom demais. Mãozinha pra cima, todo mundo! JJ na fazenda com você. Quando você me olha desse jeito, rostinho lindo e sorriso perfeito, mexe comigo e me deixa sem jeito, inexplicável, não sei disfarçar. Eu já tô tendo alucinações, sem entender os nossos corações. Tô no meio de tantas opções, mas você me escolheu pra te amar e te amar. É tão bom contigo estar. Esqueço tudo, tudo, tudo com você. Eu conto as horas e os segundos pra te ver. É tanto amor que não cabe no peito, faz enlouquecer com você. Esqueço tudo, tudo, tudo com você. Eu conto as horas e os segundos pra te ver. É o que eu preciso pra te convencer. Yeah! Quando você me olha desse jeito, rostinho lindo e sorriso perfeito, mexe comigo e me deixa sem jeito, inexplicável, não sei disfarçar. Eu já tô tendo alucinações, sem entender os nossos corações. Tô no meio de tantas opções, mas você me escolheu pra te amar e te amar. É tão bom contigo estar com você. Esqueço tudo, tudo, tudo com você. As horas e os segundos pra te ver. É tanto amor que não cabe no peito, faz enlouquecer com você. Esqueço tudo, tudo, tudo com você. Eu conto as horas e os segundos pra te ver. Um minuto é o que eu preciso pra te convencer. Master Eletrônicos, pra você que busca produtos eletrônicos com qualidade, garantia, preço que cabe no seu bolso e aquele atendimento especial, venha nos visitar. Conheça a nova parabólica digital, internet rural e a mais moderna tecnologia, receptores para a sua TV, tudo com instalação grátis e ainda muito mais. Capas, películas com os melhores preços, caixas de som, fones de ouvido, cabos, carregadores, celulares novos ou seminovos, câmeras de segurança, assistência técnica

passar. Três dias pra poder todo meu amor te dar.